Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A propósito do Dia Mundial da SIDA, o Seixal Saudável esclarece hoje todas as dúvidas sobre o vírus e sobre a doença. A convidada de hoje é a psicóloga clínica Rita Moreno, do Centro de Aconselhamento e Detecção Precoce da Infecção VIH-SIDA. As perguntas estão a cargo, desta vez, de Miguel Palaio, aluno da Escola Secundária Doutor José Afonso. O que é um CAD? Existe algum aqui no Conselho? O CAD é o Centro de Aconselhamento e Detecção Precoce da Infecção pelo VIH-SIDA. Não existe nenhum no Conselho do Seixal, no entanto existe em Almada, mais propriamente na Cova da Piedade. O CAD, o que é um CAD? O CAD é precisamente um centro onde as pessoas podem, qualquer pessoa poderá recorrer para realizar o teste de VIH, um rastreio, portanto, através do teste rápido, e não é necessário, portanto, dar nenhum cartão, nada que identifique, precisamente porque o teste é anónimo, confidencial, gratuito. A SIDA tem cura, se já estiver numa fase inicial? Nas primeiras 48 horas, eu gosto de ter 48 horas, mas é um pouquinho mais alargado, umas horas mais. No entanto, após uma situação de risco, nas primeiras 48 horas, digamos assim, é possível a pessoa que teve uma relação sexual com outra pessoa infectada, é necessário que a outra pessoa esteja infectada, essa pessoa poderá recorrer ao hospital para solicitar um antirretroviral. Sem ser esta fase muito inicial, não há ainda cura para a SIDA. Portanto, há estudos, mas ainda não há estudos conclusivos. Os preservativos são a única maneira de prevenir a SIDA, mas se nenhum dos parceiros tiver a doença, não se apanha, não é? Exatamente. Se nenhum dos parceiros estiver infectado, não há forma de criar o vírus. Até porque o vírus surgiu dos macacos e, portanto, os macacos passou para os humanos e os humanos, portanto, infectam-se uns aos outros pelas vias que conhecemos. Portanto, sangue, sexo e de mãe para bebê. Mais nada. Uma pessoa infectada, quanto tempo tem de vida? Uma vez que os primeiros casos conhecidos datam ali de 80, da década de 80, portanto estamos a falar de 30 anos e, portanto, a esperança média de vida está entre os 30 e os 40 anos, precisamente por causa disso. A esperança média de vida são entre 30 a 40 anos. Mas também não se conhece há muito mais tempo o vírus, portanto, também não sei até que ponto é que poderíamos dizer que será mais. Não é? Não o conhecendo há tanto tempo mais. E em Portugal existem muitos jovens infectados? Em Portugal existem muitos jovens infectados. Houve um estudo recente que diz que os jovens cada vez mais utilizam o preservativo, o que é bom. No entanto, ainda continuam a aparecer muitos casos infectados. Atualmente, em cerca de 40 mil casos, portanto, números arredondados, à volta de 20% são jovens. Jovens até aos 30 e poucos anos. Qual é a diferença entre VIH e SIDA? Portanto, o VIH é o vírus da imunodeficiência humana. É um vírus como outros qualquer. Por exemplo, o vírus da gripe entra no nosso organismo, correto? Só que depois tem cura e existe uma vacina para ele. Mas é um vírus. Ele entra dentro do nosso organismo, faz aquilo que quer e bem entende, até ser detectado pelo sistema imunitário. Tanto é que nesta fase inicial é a fase sintomática, portanto, quando nós temos mais sintomas até. É uma fase de alarme. A maior parte das pessoas tem os sintomas e depois acaba por... Como eles acabam por passar quando o sistema imunitário percebe que tem o vírus e começa a defender-se, as pessoas por vezes acham que pode ser qualquer coisa que comeram ou que não tem propriamente a ver com o comportamento de risco que tiveram. E, portanto, não recorrem ao médico. É muito importante, ao mínimo sintoma, recorrer ao médico. Com o passar do tempo, o vírus o que faz é tenta combater o sistema imunitário e, portanto, nesta luta, nesta guerra, vamos imaginar as tropas do vírus com as tropas do sistema imunitário, à medida que o vírus vai ganhando, vai destruindo o sistema imunitário, à medida que o corpo vai ficando sem defesas, então aí nós podemos dizer que estamos com a SIDA. E, portanto, diz-se que não se morre de SIDA, morre-se das doenças oportunistas. Porquê? Porque já não temos um sistema imunitário que nos defenda, porque o vírus o destruiu, e, portanto, o que nós temos é a SIDA, a doença, não é o vírus, é a doença propriamente dita. E, portanto, aí sim, por não termos sistema imunitário, podemos morrer de qualquer outra doença que se aproveite desta deficiência. Qual é a diferença entre o indivíduo seropositivo ativo e passivo? Há pessoas que acham que o vírus, uma vez que entra dentro do organismo, a partir do momento em que eu estou infectada, estou posso estar passiva. Ou seja, há pessoas que me questionam, então, mas se eu tenho o vírus passivo, significa que eu não passo a outras pessoas. Não, isto não é verdade. O que se passa é, a partir do momento em que eu, no aqui e no agora, fui infectada com o VIH, eu imediatamente poderei, nos próximos 5 minutos, ter outra relação sexual com outra pessoa que não está infectada e posso passar essa pessoa. Portanto, eu estou imediatamente infectada com o vírus. Não consida, como já referimos. Portanto, estando infectada, automaticamente eu estou sempre com o vírus ativo. Ele nunca está passivo. Não está adormecido. Nunca. Uma pessoa que esteja infectada é obrigada a contar à família e aos amigos? Não. As pessoas sentem essa necessidade por vezes, não são obrigadas. O que acontece é, a legislação protege as pessoas que foram infectadas sem terem tido conhecimento prévio de que estavam a ter relações sexuais com alguém seropositivo. O que significa que, em termos práticos, se eu estou infectada e se eu vou ter uma relação sexual com uma pessoa não infectada, ou infectada que seja, com outra pessoa, portanto, eu sou obrigada, naquele momento, a dizer à pessoa que estou infectada. Porque a outra pessoa tem que poder escolher se quer ou não ter relações sexuais comigo. Se eu utilizar o preservativo, e se ele for utilizado corretamente, talvez eu me consiga privar de dar essa informação. Tenho que ter, no entanto, os cuidados de, se o preservativo romper, sou na mesma obrigada a contar a essa pessoa. A todas as outras pessoas com quem eu não tenha nenhum tipo de comportamento de risco, eu não sou obrigada a contar. Nem à família, nem aos patrões, a ninguém. Aliás, é aconselhável que não se faça. Até porque pode haver um amigo a quem se conte que, por desabafo, vai contar ao outro, que vai contar ao outro, e depois todos sabem e somos alvo de alguns comportamentos menos apropriados. Imaginemos um indivíduo do sexo feminino. Estando este infectado, pode ter um filho? Pode. Uma mulher infectada com o VIH poderá, antes de engravidar, fazer análises, perceber em primeiro lugar a quantidade de vírus que tem no organismo, portanto, chamamos isto a carga viral, para perceber o tipo de medicamento que vai ter que tomar. Portanto, será um medicamento antirretroviral que vai inibir o vírus de passar para o feto. Existe 1% de probabilidade das coisas correrem mal. É uma percentagem mínima, mas existe. E, portanto, isto causa algum desconforto. Ainda assim, é um método seguro. Quando as grávidas já estão grávidas, portanto, e é-lhes dado o diagnóstico, portanto, durante a gravidez, é possível iniciarem o antirretroviral no momento em que sabem. E pronto, e o bebê provavelmente pode já estar ou não infectado, depende. Sendo que quando o bebê nasce, ele até fazer um ano de idade, terá os anticorpos da mãe. E por ter os anticorpos da mãe, ele terá sempre, dará um falso positivo. A partir de um ano de idade começa a perceber-se que provavelmente será negativo. O Centro de Aconselhamento e Detecção Precoce da Infecção VIH-Sida está disponível para esclarecer todas as dúvidas dos cidadãos e até para realizar exames gratuitos. O Seixal Saudável termina hoje por aqui e regressa na próxima semana para dar a conhecer o trabalho que é feito em prol da comunidade. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.